mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, Dodian, porque ele sempre se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, já é venta. Vem em mim, Dodian, porque ele sempre se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, já é venta. Na Dodian e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Tamo junto, hein, parceiro. Agora vamos mandar de dois rãs, cascata, vamos tirar onda, hein? Simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu gosto tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Gustavo Lima, vê se vai. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280, mulherada louca, Israel nova, já arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280, mulherada louca, Israel. Muito bem, meu amigo Genilson Santana, da Rádio Cidade FM, Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, exibindo o nosso programa todos os dias às 21 horas. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre, sempre interagindo comigo no Facebook. Minha querida Ellen Souza, em Patos de Minas, também não perde um só Mundo Sertanejo. A Aline Santos, em Guajará-Mirim, Rondônia. A Isabel Vilela, em Boa Esperança, Minas Gerais. A Maria Aparecida, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Meu amigo Leonardo, em Tajiquistão, no Paraná. Todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de toda a nossa rede de rádios que exibe o nosso programa, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela parceria de sucesso, viu? Ao som da viola, hoje traz para vocês Rio Negro e Solimões, é pra dançar. Bate o pé! Alô, galera! Bate a mão e bate o pé! Tchau, tchau, tchau! Alô, galera! Bate a mão e bate o pé! E bate o pé! E bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé. E bate pé. Essa festança começa ao anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Esse é o som que vem do interior. Vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora. Jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora. Jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Começa o anoitecer. Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia. E o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. E bate o pé.

Aos sábados, dedicamos tempo no Canal 2 à música clássica. Quarto Andamento, com Jonas Santos, das 21 às 22h30, no Canal 2 da Antena Web. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Passear enquanto se ouve música é muito bom. E que o diga o gato da pradaria. Um gato na pradaria. Um espaço radiofónico de 60 minutos que das 18 às 19 horas aos sábados no Canal 2 pretende trazer-lhe um momento de harmonia e de paz. Enfim, tranquilidade para o final de tarde, tal e qual como se deseja. Não perca, então, aos sábados das 6 às 7 da tarde, Um Gato na Pradaria, aqui mesmo, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Difusora FM em Fortaleza de Minas. Meu amigo Matheus Freitas e todos da equipe exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pela parceria, viu? A todos vocês, diretores, programadores, locutores de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras, que exibem o nosso programa. Muito obrigado, viu? Inclusive, muitas emissoras de rádios da nossa rede que tocam as minhas músicas na programação local. Muito obrigado a todos vocês pela parceria e pela força, viu? E quem sabe logo, logo estaremos fazendo um show na sua cidade, Diego Valadares, aí na sua cidade, com um show bacana, um show alegre. E olha, detalhe, viu? Um show barato, um show econômico, tá bom? Diego Valadares na sua cidade. Ligue 61 9973 0555. É fácil demais, né? 9973-0555. 9973-0555. Telefone de show tem que anunciar cantando, porque já entra no clima do show. Concorda comigo? É verdade. Vamos em frente. Meu amigo Leandro Rui, aí da Rádio Cidade News FM, em Barra do Bugres, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria, viu? Aí os meus amigos da Rádio Viola Universitária, em Maringá, no Paraná, também exibindo o Mundo Sertanejo, com muito sucesso. Quem canta bonito agora, Luan Santana, Sogrão Caprichou, hein? No espelho do quarto, prepara sinal, vem de veneno, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura, mané quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Mexendo a cintura, mané quando olha, derrapa na curva.

Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, aí de Santarém, no Pará. Os amigos da Rádio Ponta Negra FM, que é a nossa parceira aí em Santarém, onde eu tenho tantos e tantos amigos, sempre interagindo comigo no Facebook, né? Tem a Mauro, o Santinho do Jusinei, a Eliane, tantos amigos de Santarém, no Pará. Esse lugarzinho quente, quente danado, né? Tantos amigos aí ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, tá bom? É, o meu amigo Herbert Souza, em Viana, Espírito Santo, ele ouve o nosso programa pela rádio Sim AM de Guarapari, onde nós temos uma audiência fantástica, né? Temos a Janete Matos e tantos, tantos outros ouvintes em Guarapari, no Espírito Santo, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Luiz Fernando, de Irunhã, no Paraguai, né? Os amigos da rádio Iruna FM, que exibe o nosso programa aí no Paraguai, na cidade de Irunhã. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela parceria, viu? Meu amigo Zé dos Passos, em São Francisco, Minas Gerais, a sua esposa Conceição, que gosta muito da minha música Cabra Danado. Zé dos Passos está organizando uma turnê do Diego Valadares aí pelo estado de Minas Gerais. Zé dos Passos, vamos trabalhar, viu? Vamos trabalhar, fazer shows por aí pela cidade. Quero abraçar cada amigo, cada ouvinte do nosso programa aí no estadão de Minas Gerais e, claro, em todos os estados, né? Quem canta bonito agora no programa? Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. É pra dançar. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Pá! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, tá? DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer. Chora, gaiteiro! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do jogo. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mirlene Silva, de São João do Paraíso, Minas Gerais. Olá, querido Diego Valadares, amo o seu programa, gosto da sua voz, das suas músicas. Obrigado, viu, Mirlene Silva. E ela diz que quer ser comunicadora também do rádio. Mirlene Silva sempre interage comigo no Facebook, muito bonita, simpática, parabéns, viu. Ela disse que gosta muito da minha música Casa Vazia. Que legal, né? Muito obrigado, viu, Mirlene Silva, os amigos aí da rádio que exibe o nosso programa em São João do Paraíso, né? Rádio Paraíso FM, Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito agora, meu amigo Jota Neves, esteve com a gente no programa passado, de segunda-feira passada, né? Fez muito sucesso e ele vai cantar agora homenagem às mamães. Mãe, meu amor é infinito. Canta, Jota Neves. Amanhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Amanhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Aí, Jota Neves cantou essa linda canção que ele compôs em homenagem à sua mamãe. E, claro, vale para todas as mamães, né? Um beijo para minha querida Erenice Cardoso Pereira, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Patrícia Maiara, Apoliana Moura, Márcia Farias, o Quinca Cabra Danado, Gorete Diogo, Doralice, Toinha, enfim, todos vocês aí dessa linda cidade do Maranhão, os amigos da Tropical FM, valeu. O Ilami Policarpo, a Marlene, todos vocês. Muito obrigado, viu? Ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um Mundo Sertanejo. Isael e Rodolfo encerram o programa cantando bonito. Amor que é bom, ninguém quer dar. Tchau, Brasil! Ninguém quer dar amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor, amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor dentro do seu coração. Mas se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não ficar pra trás. Amor.